moradores do bairro João Rodrigues Lagos, na cidade de Oliver do Hospital, não podiam estar mais receosos. O episódio de violência extrema que deixou quase morta uma moradora na madrugada de sábado fez disparar o sentimento de insegurança que já há algum tempo toma conta dos moradores. Uma mulher de 56 anos foi encontrada na manhã de sábado violentamente agredida, também com sinais de tentativa de violação no interior da casa onde habitava, logo à entrada do bairro João Rodrigues Lagos. Há vários anos que por ali se vivem dias de medo e de insegurança, porém confessam os moradores que estavam longe de imaginar que um episódio desta violência ali pudesse acontecer. Mais estupefactos ficam por a vítima ser uma mulher vista como uma joia de rapariga que falava com toda a gente, mas não dizia mal de ninguém. Os moradores, em declarações à Rádio Boa Nova, optam pelo anonimato por receio de represálias. Para um dos mais recentes habitantes do bairro, até devia haver pena de morte para quem maltratou a vizinha de 56 anos. Ela era uma joia de rapariga. Ela falava com toda a gente, mas não dizia mal de ninguém. Nunca houve aqui problemas com ela. Foi sempre uma rapariga amiga de toda a gente. Então ela, coitada, quem fez mal a esta mulher, isto até devia haver pena de morte para estes casos. A sério? Era logo a aprender. É para roubar, para comer, ainda para uma mulher destas. Eu tenho pena dela. Também. Tem uma mulher desta. Até fiquei, quando a minha mulher me ligou para Gouveia, que trabalha em Gouveia. Nos cemitérios. Até fiquei para não sei o quê. Está. Ela, que ela arranjava as esculturas. Toda a gente lhe dava qualquer coisinha. Era 11 horas, não era? 11 horas. O caso fez adensar o sentimento de insegurança no bairro social da cidade, já anteriormente referenciado por crimes de roubo e tráfico de droga, mas nunca por crimes desta violência. Tenho medo, a guarda esteve aqui, mandou-nos tirar a chave. Eu já uma vez, enquanto eu fui à vila, entraram para a janela da casa de banho, que a janela é assim, estreitinha, e deram-me volta à casa toda, levaram-me dinheiro, levaram aquilo que puderam, em espaço que nem numa hora. E depois, eu quando entrei, fiquei na salita a ver televisão, e dá-me ideia que eles que ainda lá deviam estar dentro. A minha banheira era cheia de carumas e dólias e essas coisas assim. Dantes a polícia andava aqui mais, andava mesmo de noite e tudo. Agora não vêm cá, diz que de noite que andam aí, batem aí às portas. A minha, olha, senhora, há mais de 4 anos, olha, primeiro é assim, eu calmo-me. E depois aqui para um bocado vão dar a volta aos cães lá, ladram. E depois tornam-me assim. E telefono logo à guarda. A guarda daqui coisa 10 minutos vem. No bairro há 3 anos, um outro morador conta que só ali está porque precisa. A Rádio Boa Nova conta que não receia por si, mas antes pela esposa e pelos seus filhos. No entanto, não esperava uma situação como a que ocorreu de sexta para sábado, porque até aqui o que se pressentia era a droga. Entende que este é um bairro inseguro. Eu estou cá porque preciso, senão não estava aqui, nem pensar. Se eu tivesse posses de dinheiro, não estava aqui. Tenho medo é por causa dos meus filhos ou da minha mulher. Meu medo não tenho, mas isto é um bairro inseguro. Mas porquê é que diz que é inseguro? Porque sente aí gente à noite, já houve outros episódios de crime? O que é que antigamente era droga, mais droga aqui. Mas desde que está cá? Desde que era só mais droga, mais depois de crimes assim. O problema é que havia aqui muita droga. Até semearam ali embaixo. Este ia lá buscar os braçados, vinham para ali para o monumento até às 4, 5 da manhã. Com medo de dia e de noite, os moradores querem maior vigilância no bairro. Mais polícia. Pelo menos uma certa hora, não quer dizer que tenha que ser de manhã, mas uma certa hora da noite. Precisávamos que a polícia viesse aqui e que, pronto, porque uma pessoa chega a um ponto de ter medo, é durante o dia, durante a noite. Eu ainda há tempos, eu estava à minha porta e vem um homem muito mal encarado. Os moradores estão então inseguros num bairro onde antes se havia paz e havia segurança, onde as pessoas podiam estar sentadas na escada até às 2 ou 3 da manhã. Uma situação que mudou desde a chegada de gente estranha ao bairro. Aqui primeiro, estávamos até às 2, 3 da manhã, tudo assentado nas escadas. Antigamente, agora aqueles que vêm para aqui esta tralha, vêm para aqui raparigas com Mercedes e tudo, e depois vão aí ao lar, que andam agora a fazer, metem-se lá dentro, aquilo é uma palhaçada. O sentimento de insegurança a tomar conta dos moradores do bairro João Rodrigues Lagos, um bairro social da cidade de Oliveira do Hospital, depois deste episódio de violência extrema que quase vitimou à morte uma moradora do bairro, uma mulher de 56 anos que foi encontrada na manhã de sábado inconsciente, também muito maltratada, também com sinais de tentativa de violação. A mulher está internada no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra em situação de coma induzido. A Polícia Judiciária está a investigar este caso.